Todo romantismo de Lucas Luco aqui no Central do Sertanejo, Mozão. Passou também o Fernando Sorocaba, Gaveta, Cristiano Araújo, João Neto e Frederico e Bruno Marrone. É o Central do Sertanejo, o melhor do sertanejo no seu rádio. Nessa rádio que é sucesso total, né? Olha, por falar em sucesso total, saiu aí a lista de dezembro de 2013 do Top 10 do Arrocha. Os 10 melhores arrochas escolhidos aí por todos os ouvintes de todo o Brasil, de todas as rádios do Brasil. Em décimo lugar, aperte o play com Roger e Rogério. Em nono, Bala de Bolinha, Gabriel Gava. Oitava, Turbinadas, Henrique e Thiago. Na sétima, Vai no Cavalinho. Também tivemos aí na sexta, Favorita, com Suelen Santos. Na quinta, Vem Novinha, Henrique e Juliano. Levemente alterado na quarta posição com Michel Teló. Match Tequila com Rabi Alexandro. Também na segunda posição, Sweet Chic, Rony e Rangel. E a primeiríssima posição, a escolhida aí como a rocha mais chonado de todos os tempos, né? Do ano de 2013, é Tchaka. Israel Novaes, participação de Piscirico, que você vai conferir agora no Central de Sertanejos. Comigo, Silvio Ferraz, te fazendo companhia nessa quarta-feira. Vamos aí, Israel Novaes e Piscirico. Tchaka! Central do Sertanejo. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Ai, ai, ai, novinha, acima do papai. Ai, ai, novinha. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Ai, ai, ai, novinha, acima do Novaes. Ai, ai, novinha, assim. Ela sobe, ela desce, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Ela sobe, ela desce, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Eu vou fazer com você assim, ó. Direita, esquerda, tchaca. No meio, tchaca, tchaca. Direita, tchaca, esquerda, tchaca. No meio, tchaca, tchaca, tchaca. Vai, direto da percussão. Márcio Vito, Piscirico! Yeah! E aí, Israel? Vamos lá, facinho, facinho. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. E ai, ai, ai, novinha, acima do papai. Ai, ai, ai, novinha, diga! Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Ai, ai, ai, assim. Ai, ai, novinha, assim. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. O quê? Sim! Ela desce, ela sobe, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Ah, ah, ah. Direita, tchaca, esquerda, tchaca, no meio. Direita, esquerda, tchaca, no meio. Agora ficou facinho, vamos mais pra frente, vamos ensinar. Vamos agora. Chegar aqui. Eu pergunto e você responde. Vamos, é. Direita, esquerda, no meio. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Fala que é de mim que você gosta, diga que sem mim não é mulher. Diz que sou cachorro atrevido, que eu não presto, sou bandido, mas tenho o que você quer. Fala que

Tô Na Boa. Passou Zezé de Camargo também, com A Distância, Hugo e Thiago, Gaguinho e Rio Negro e Solimões, O Que Você Não Faz. Abrimos com Guilherme Santiago, Noitada. Essa é a sua rádio preferida, é o seu programa preferido. Comigo, Silvio Ferraz, o Central do Sertanejo, né? E o cantor Daniel. O cantor Daniel está de férias, né? Passando as férias com a família e tá aí com novos projetos para 2014. E esteve se aventurando pelas corredeiras do Rio Jacarepepira. Isso mesmo, se aventurou aí o Daniel pelo Jacarepepira em Brotas, São Paulo, terra, sua terra natal, né? Junto com o time Bozo d'Água, tricampeão mundial do esporte. E a sua mulher Aline, o sertanejo não se intimidou e se divertiu muito pelo percurso, descendo aí as corredeiras do Rio Jacarepepira. É, agora nós vamos recordar com o Daniel aqui no Central do Sertanejo. É o sucesso A Giripoca Vai Piar. É, A Giripoca Vai Piar aqui no Central do Sertanejo. Recordação sertaneja com o Daniel ao vivo. Quando eu entrar no forró, a poeira vai subir, sanfoneiro vai gritar, coqueiro e não balança, até vai balançar. As mocinhas pelos cantos vão começar a dançar. Um forró bem manhozinho, frutadinho é bom demais. Eu que não sou nada bobo, puxo logo uma pra trás. Enquanto tiver suor e ele não vira pó, pode amanhecer um dia na ré do pé do forró. Yeah! Hoje a giripoca vai piar, vai. Vai piar a noite inteira, yeah. Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja. Hoje eu quero arrepiar. De mim, caba não caba assim, tô facinho, facinho. Sanfoneiro vai gritar, coqueiro que não balança, até vai balançar. As mocinhas pelos cantos vão começar a dançar. Um forró bem manhozinho, frutadinho é bom demais. Eu que não sou nada bobo, puxo logo uma pra trás. Enquanto tira suor e ele não vira pó, pode amanhecer o dia no arreto pé do forró. Hoje a giripoca vai piar, vai. Vai balançar